Olá, querido. Neste estudo veremos a última semana de Jesus em Jerusalém, a cidade amada por Jesus, a cidade de Davi, a mesma sobre a qual Jesus chorou na tarde que ingressou para a semana definitiva da sua morte na cruz. Sabe, Jesus tinha nascido em Belém, tinha crescido em Nazaré, tinha desenvolvido seu ministério em Galileia, Judeia, Samaria e Pereia. Mas seu coração estava sempre em Jerusalém, a cidade de Deus. Assim a chamavam, cidade de Deus. Neste estudo, veremos somente os eventos narrados por Lucas durante esta última semana. Mesmo que todos estes eventos aconteceram em Jerusalém, Jesus se hospedou nesta semana em Betânia, na casa de Lázaro. Dirigia-se de manhã a Jerusalém e voltava à tarde para Betânia, mais ou menos 3 quilômetros e pouquinho. Começaremos falando da entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Este incidente foi uma simples amostra do que finalmente acontecerá com o universo inteiro quando todos reconheçam a Jesus como Rei. O que precisamos destacar nesta parte é a ignorância completa dos discípulos em relação à missão do Messias. O povo clamava: Hosana, o rei que vem em nome de Deus. E eles, os discípulos, acreditavam que Jesus era o Messias. Disso não tinham nenhuma dúvida. Por isso deixaram tudo e seguiram o Mestre. O problema é que eles achavam que a missão de Jesus era libertá-los do poder opressor de Roma. Pensavam que Jesus tinha chegado para libertá-los do império e não do poder opressor do pecado. Inclusive, quando se dirigiam a Jerusalém, eles andavam discutindo quem dentre eles seria o primeiro ou o segundo no novo reino que seria estabelecido. Eles não tinham entendido a natureza do reino de Deus, nem a natureza da missão de Cristo. Ele não tinha vindo a reinar nesta terra, ele tinha vindo a morrer. Os olhos dos discípulos estavam fechados, apesar de que conheciam as Escrituras, porque veja, em Zacarias capítulo 9, versos 9 e 11, diz o seguinte: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Você pode ver, o Antigo Testamento falava do reino, porém associado com o sangue. A majestade do reino, porém associado à simplicidade de um jumentinho. Só que às vezes, quando colocamos algo na mente, não conseguimos entender a verdade cristalina das Escrituras. E este é um perigo que todos nós corremos com relação a diferentes aspectos dos ensinamentos bíblicos. Peçamos então a Deus que nos ajude a ir à Bíblia sem preconceitos humanos. Porque se nós vamos para a Bíblia com um pensamento fixo, só vamos encontrar na Bíblia o que nós queremos encontrar e vamos a deixar de enxergar a verdade. Vamos agora para a segunda parte. Aqui veremos a purificação do templo. Veja, Jesus entrou em Jerusalém e avançou até chegar no templo e o limpou da contaminação produzida pelos vendedores que trabalhavam ali. Minha casa, disse, citando o profeta Isaías, será casa de oração, mas vocês a transformaram em casa de ladrões, acrescentou, citando o profeta Jeremias. Agora, querido, o comércio não é necessariamente uma atividade desonesta, mas pode ser, depende da forma como agem os comerciantes. No templo, o comércio tinha se transformado num instrumento de desonestidade. E sabe por quê? Todo adorador que chegava de perto ou de longe tinha duas obrigações que tinha que cumprir. Primeiro, pagar o imposto do templo. Y ese impuesto solo podía ser pago con la moneda específica para esa finalidad. Para eso, ellos tenían que trocar su dinero y los cambistas abusaban cobrando valores exorbitantes para el dinero del templo. Por otro lado, estaban los vendedores de animales para los sacrificios. También eran abusivos los precios. Quiere decir, el adorador era víctima dos veces. Primero, tenían que trocar su dinero por el dinero del templo. Perdían mucho. Después, tenían que pagar un precio muy alto por los animales que solo se podían comprar con el dinero del templo. Un robo. La lección preciosa que debemos tirar de este incidente es la santidad de las cosas divinas. No las podemos tratar desde a nuestra perspectiva humana. Ah, y lembrémonos también que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y merece ser tratado como tal. La tercera parte de este estudio analiza la parábola de los ladrones malvados. Jesús, él era un mestre para enseñar. Para que los líderes judeos entendiesen a su propia condición, Jesús les presentó una parábola. Un hombre plantó una viña y arrendó a unos labradores. Luego salió de viaje, una viaje longa por mucho tiempo. Cuando llegó a época de la colheita, envió un servo para recibir a parte de él. Mas los labradores bateran no servo y lo mandaron de vuelta sin nada. Entonces el dono envió otro servo. Los labradores malvados hicieron con él la misma cosa y lo humillaron. Nuevamente el dono voltó a mandar otro tercero servo, que fue expulso con más violencia ainda, sin llevar nada. Entonces el dono de la viña pensó, si yo enviar a mi hijo amado, sin duda lo respetarán. Mas cuando los labradores vieron que estaba llegando el hijo del dono, discutieron entre ellos y concluyeron, este es el herdero, vamos a matarlo y la viña será nuestra. Y lo mataron. ¿O qué el dono hará? Preguntó Jesús. Y él mismo respondió, voltará y acabará con esos labradores y dará la viña a otros. Todos entenderán la parábola. ¿Cómo no entender si todos ellos sabían que Dios, a través de Isaías, tinha comparado Israel y Judá con una viña? Por eso, cuando ellos oyeron la conclusión de Jesús definiendo que la viña sería dada para otros, las personas exclamaron, Dios no queira esto, Dios no permita esto. Ellos no querían dejar de ser el pueblo amado de Dios. No querían que todo que ellos representaban para Dios en el mundo fuese transferido para otro. Y ni siquiera entendían quién sería ese otro. Ellos no sabían que Jesús estaba comenzando a construir la iglesia que constituiría un nuevo labrador que produciría frutos de vida eterna. En esa parábola, Israel mata a Jesús, los labradores matan a Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, el dono entrega la viña para un nuevo pueblo, o Israel espiritual, la iglesia. Bien, viendo que los líderes tenían entendido bien, embora no aceitaran lo que les tinha dicho, y para convencerlos que efectivamente sus palabras acontecerían, Jesús adicionó, si ustedes no acreditan, entonces vean lo que está escrito. La pedra que jogaron los constructores llegó a ser la pedra angular. Este versículo pertenece a un salmo que sirvió de louvor a Dios en la dedicación del templo. Y en este salmo se hace referencia a una pedra con un destino específico en el edificio. Era esa pedra para ficar en la esquina del edificio. Porém, ellos usaron esa pedra en otros lugares y como no encajaba en ningún lugar, abandonaron la pedra. Y ahí la pedra sufrió a chuva, tormenta, o efecto del tiempo, esquecimiento de todos. Mas después de un tiempo, los constructores no encontraban la pedra angular del edificio, la pedra de esquina. Finalmente, un de ellos probó a pedra abandonada y encajó exactamente. Esa era la piedra angular. Ahora, Isaías dio un sentido mesiánico a este versículo cuando escribió en Isaías 28, 16, lo siguiente. Por eso, dice soberano Señor, eis que pongo en Sion una piedra ya experimentada, una preciosa piedra angular para alicerse seguro. Aquel que confía, jamás será abalado. Esa piedra es Jesús, fundamento estable del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Jesús dice que todo aquello que caer sobre esa piedra ficará despedazado. Mas si a pedra cair sobre alguém, o fará pó. O quebrantamento do que cae sobre Cristo é espiritual. Contrição por seus pecados, arrependimento e renovação em Cristo Jesus. Por outro lado, aquele que por não aceitar Jesus, deixa que seus juízos caiam sobre ele, será destruído. Essa destruição estava começando com os líderes judeus a quem Jesus dirigiu estas palavras. Mas então, naquele momento, os escribas, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes, incluindo os sumo sacerdote, percebendo que a parábola estava dirigida a eles, buscavam uma forma de se livrar dele naquele momento, mas tinham medo do povo, disse Lucas. Depois desta parábola, Jesus falou sobre os impostos. Veja, os líderes judeus não podiam fazer nada para pegar Jesus. Então, o que fizeram? Se conformaram com enviar uns espiões, gente que fingindo ser injustos e honestos, tentavam pegar Jesus em alguma coisa que ele dissesse para entregá-lo ao juízo do governador. E essas pessoas começaram de maneira própria dos desonestos, dos fingidos, usando a adulação. Mestre, le disseram, sabemos que o que dices e ensinas é certo, porque não julgas as aparências, mas de verdade ensinas o caminho de Deus. Nós estamos seguros de que responderás honestamente o que vamos te perguntar. Conosco, você pode se sentir totalmente livre para expressar o seu pensamento tal qual for. E qual foi a pergunta que eles fizeram? Mestre, o que você acha? Está permitido que paguemos tributos a César ou não? Pronto, a arapuca estava armada. Porque se Jesus dissesse que não, como se esperava que um judeu leal à sua nação dissesse, eles o acusariam de oposição ao Império Romano e o governador poderia condená-lo por rebelião. Agora, se Jesus dissesse que sim, que era legítimo pagar os impostos a César, o povo se levantaria contra ele, o acusaria de submissão a Roma, e os dirigentes judeus poderiam condená-lo por traição. Por outro lado, Jesus conhecia as más intenções destas pessoas. Então, o que ele fez? Pediu uma moeda, disse, mostrem-me uma moeda. Eles lhe entregaram um denário romano. Aí Jesus olhou a moeda. De um lado estava uma serva consagrada à deusa Vesta com o seu título sacerdotal, Pontífice Máximo. Do outro lado da moeda, uma imagem com a cabeça do imperador e uma inscrição que dizia Augusto, filho do divino. Pelo que estava nos dois lados da moeda, os judeus odiavam essa moeda. Mas como era de prata e a única que servia para pagar impostos e realizar outras transações comerciais, todos buscavam a moeda, guardavam a moeda, cobiçavam a moeda. Agora, com os olhos fixos na imagem do César, Jesus olhou para eles e lhes perguntou, a quem pertence esta imagem e esta inscrição? A César, responderam. Então Jesus lhes disse, então, se pertence a César, pois dêem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A pergunta sobre o César que eles fizeram para fazer cair Jesus estava respondida, sem que Jesus tivesse se comprometido com a defesa de César. Mas Jesus também respondeu algo que eles não perguntaram. ¿Existe alguna cosa para dar a Dios? Sí, claro. No son monedas que contengan una imagen humana. No son también monedas que contengan la imagen de Dios, porque no existen. Por otro lado, el ser humano en sí, él tiene la imagen de Dios por creación. Fomos criados a su imagen y semejanza. Y por termos su imagen en nos, los seres humanos, pertenecemos a Dios. Entrega o dinero para César, mas entrega você, teu ser, a Deus. Precisamos entregarnos a Ele. Aí os espiões não puderam fazer nada, não puderam pegar Jesus. Nunca poderão. O conhecimento de Jesus é e continua sendo superior a todo conhecimento que os seres humanos são capazes de possuir. A sabedoria de Jesus é maior que todas as maquinações inventadas por eles. A única coisa sabia que eles poderiam fazer era admirá-lo e louvá-lo. Mas como para isso precisavam ser humildes, e eles não eram, então se limitaram a admirar a sua resposta e a ficar quietinhos e caladinhos. Bom, querido, chegamos ao fim deste estudo falando da instituição da ceia do Senhor. A ceia, a Páscoa, era celebrada em Israel pela liberação do poder do Egito. Mas a partir daquele momento, a cristiandade observaria a ceia do Senhor como liberação do poder do pecado. Jesus disse que seu sangue seria derramado em remissão por nossos pecados. A palavra remissão vem do verbo remeter, que significa enviar algo para algum lugar. Nossos pecados são perdoados porque eles são remitidos a Cristo. E a morte que nós merecíamos morrer, Jesus morre por nós. Nós somos livres das consequências dos nossos pecados. Ele morreu por nós. E cada vez que celebramos a Santa Ceia, estamos celebrando o fato de que um dia estávamos perdidos, mas Jesus, em sua infinita misericórdia, nos achou, nos amou e nos resgatou. Querido, jamais teremos palavras para agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. E jamais teremos palavras para explicar a profundidade, a grandeza, a imensidão do amor de Deus. Quem era você? Quem era eu? Antes de conhecer a Jesus, quem éramos nós? Nada. Ninguém. E, no entanto, Ele deixou tudo lá nos céus e veio a este mundo. Por amor a você, por amor a mim. Por isso, querido, quando a vida bate em você, quando a vida bate, e olha que a vida às vezes bate sem piedade, e quando você fica aí achando que Deus esqueceu de você, que Deus não te ama, lembre-se, Ele deixou tudo por você. E se alguém disse para você que você não vale, como não vale? Se você não valesse, Jesus não teria vindo a morrer. E cada vez que você participa da Santa Ceia, lembre-se disso. Você está celebrando a salvação. Está celebrando sua valorização. Está celebrando o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe.